deixou de fazer o que queremos, é como um doce que já não satisfaz o nosso paladar, o que azedou. Então o amor deve estar sempre presente, até no envolvimento nosso com a máxima de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Com amor ao trabalho, seremos produtivos. Com amor ao próximo, seremos solidários. E com o amor à tolerância, nós conseguiremos conviver. Essa coisa tão difícil, tão complicada, mas de repente você vai conviver, se você efetivamente estiver disposto a amar o próximo. O amor é sempre, em primeiro lugar, é sempre a realização maior. Por isso Casimiro Cunha, em Psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz: rogas a vida o roteiro da esfera superior. E a vida responde sempre: ajuda com mais amor. Buscando desse modo o caminho renovador, em toda dificuldade, ajuda com mais amor. Se esperas pelo futuro como um ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, ajuda com mais amor. Complicaram-te a vida, ajuda com mais amor. Ante o jogo das ilusões que o mal te vem a propor, no cultivo da humildade, ajuda com mais amor. Se esperas pelo futuro como um ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, ajuda com mais amor. Recebe, pois, o infortúnio com desassombro e valor. Arando a terra, se a provação recrudesce, ajuda com mais amor. Buscando nova alegria, ajuda sempre com mais amor. Caluniaram-te a vida, perdoa seja quem for. Quem vive para a verdade, ajuda com mais amor. Amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor, diante de todos eles, ajuda com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor, não critiques nem te queixes, ajuda com mais amor. Se esperas alcançar a comunhão do Senhor, arrima-te a caridade, ajuda, ajuda com mais amor. Bem, gente, nós vamos ficar, vamos fazer as perguntas? Dá tempo? Tudo bem, ainda se tivermos alguém querendo fazer alguma pergunta relacionada com o tema, podemos aproveitar alguns minutos ainda, né, gente? Vamos lá. Alguma dúvida, algum esclarecimento, estamos aqui à disposição. Nós vamos passar para o nosso irmão Nazareno, que vai fazer a nossa prece de encerramento. A gente agradece a todos vocês pela presença carinhosa, atenciosa, tá? Por esse momento de convivência. Teremos mais daqui para frente. E que todos possamos aí engrossar essas fileiras do bem, trabalhando nesse espaço. E a casa espírita. Eu gostaria para ser por escrito, pessoal, oralmente. Só reforçando o que o nosso irmão Richard falou, não propriamente na questão de palestras, mas na reunião mediúnica, no item 333 de Livro dos Médiuns, fala exatamente sobre essa questão do horário, aquela rigidez, às vezes muito grande. Os espíritos superiores continuam, se necessário, o tempo que for preciso, porque eles estão ali para ajudar, para servir. Chico atravessava as madrugadas trabalhando, sem que dissesse: olha, tal hora tem que terminar, né? Nós adotamos o horário como sendo uma disciplina para facilitar a condução, as pessoas têm compromisso, têm o passe, né? E assim por diante. Nós devemos sim obedecer ao horário. Mas será que a disciplina mais importante não são três? A disciplina do pensar, a disciplina do falar e a disciplina do agir. Essas três disciplinas talvez sejam mais importantes que a disciplina do horário, que às vezes a gente é tão rigoroso e até intolerante para o nosso semelhante. Então, depois dessa mensagem tão bonita, o nosso irmão, com tanto carinho, voluntariamente nos trouxe da cidade de Bauru, de São Paulo, vamos nos recolher, vamos ficar bem à vontade. Aqueles que preferirem fechar os olhos só para facilitar a concentração, podem fazê-lo, e vamos agradecer, Senhor, por mais um dia de nossas vidas, por esse tesouro que nos é ofertado, por essa grande oportunidade que é conhecermos a doutrina espírita, a oportunidade de ser